Eu hoje venho aqui, estou cansado de mim. É hora da decisão, eu preciso te ouvir. Eu quero me derramar aqui em qualquer lugar. Sei que não sou mais ninguém, eu preciso de ti. Quero sentir tua mão, me livra da escuridão, peleja por mim. Pra morte não me alcançar e pra dor me deixar, fala comigo aqui, Senhor Jesus. Fala comigo aqui. Hoje venho aqui, estou cansado de mim. É hora da decisão, eu preciso te ouvir. Eu quero me derramar aqui em qualquer lugar. Sei que não sou mais ninguém, eu preciso de ti. Quero sentir tua mão, me livra da escuridão, peleja por mim. Pra morte não me alcançar e pra dor me deixar, fala comigo aqui, Senhor Jesus. Fala comigo aqui. Quero sentir tua mão, me livra da escuridão.